Olá, pessoal. Meu nome é Taciana. Eu, Amanda, Camila, Norma e Vanderly. Vamos conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD brasileira. Olá, Taciana. Esse tema é atual e muito interessante. Tem gerado muitas dúvidas, inclusive para a área de educação. Por onde podemos começar? Vamos começar pelo histórico das leis de proteção de dados e da privacidade na internet. Vamos fazer uma introdução à LGPD brasileira. Pode parecer que a proteção de dados e a privacidade na internet são assuntos novos, mas apesar de terem ganhado bastante popularidade nos últimos anos, elas já são discutidas há décadas. Que bom! Vamos conhecer um pouco sobre o histórico das principais leis relacionadas à privacidade na internet e aos direitos do consumidor sobre seus dados pessoais. Sim, vamos fazer uma pequena introdução. Como descrevem bem Assis e Mendes, nas décadas de 1970 e 1980 surgiram as primeiras leis europeias. Apesar de muitas pessoas acreditarem que a preocupação com dados pessoais surgiu nos Estados Unidos durante os anos 60, a primeira lei oficialmente direcionada ao tema foi criada em Hessen, na Alemanha, na década de 70. Nesse período, o avanço da computação e da indústria nos países mais desenvolvidos teria impulsionado o Estado alemão a criar normas para regular a privacidade no país. Essa também seria a primeira vez que o conceito de proteção de dados seria introduzido no cenário jurídico da Alemanha. Embora o conceito tenha sido desenvolvido desde o início da década de 70, a legislação só foi finalizada e implementada em 1978. Neste mesmo ano, países como França, Noruega, Suécia e Áustria também criaram suas próprias leis sobre como as informações de seus cidadãos poderiam ser utilizadas e exportadas. Em 1981, uma convenção elaborada pelos países membros do então Conselho da Europa ajudou a unificar e desenvolver melhor as normas para o tratamento automatizado de dados pessoais. E o Brasil nessa época? Somente em 1988, o Brasil adotou, com a Constituição Federal, alguns pontos sobre proteção de dados, ainda que de forma geral. O artigo 5º, referente aos direitos e deveres dos cidadãos, trata da privacidade dos brasileiros. Ah, sim. Aquele artigo que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E a década de 1990? Nos anos 90, o motivo que inspirou o surgimento de regulamentações de proteção de dados pessoais de forma mais consistente e consolidada está diretamente relacionado ao próprio desenvolvimento do modelo de negócios da economia digital, que passou a ter uma dependência muito maior dos fluxos internacionais de bases de dados, especialmente os relacionados às pessoas, viabilizados pelos avanços tecnológicos e pela própria globalização, como nos explica a autora Patrícia Peck Pinheiro em seu livro Proteção de Dados Pessoais. E como tudo começou no Brasil? foi criado em 1993 o Código de Defesa do Consumidor, que para o país foi uma evolução na busca pela defesa de informações e tem uma seção específica sobre cadastros e banco de dados. O artigo 13º deixa claro que dificultar o acesso às suas próprias informações ou deixar de comunicar ao titular sobre o registro de seus dados são consideradas infrações. Há ainda artigos que garantem a privacidade e responsabilizam as empresas sobre a segurança dos dados. Olá, pessoal! Agora que a Tassiana e o nosso ilustre convidado Vanderly trouxeram a introdução do entendimento da lei LGPD, é fundamental entendermos sobre os conceitos que asseguram a proteção desses dados. Eu, Amanda Cruz, comentarei sobre os principais conceitos da LGPD. Publicada em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados exige a implantação de um conjunto de regras e processos dentro das empresas e entidades públicas que estabelecem o armazenamento de forma segura quanto aos dados pessoais contidos em seu banco de dados. Para que possamos entender e analisar as finalidades que constituem a LGPD, vamos evidenciar os principais conceitos explanados a partir do 5º parágrafo da Lei de número 13.709, do dia 14 de agosto de 2018, que estabelecem quais dados devem ser protegidos, cumpridos e assegurados a partir de sua vigência. Pretendemos explanar as principais medidas que visam a proteção das informações e dados, a começar pelos dados pessoais, que entram no primeiro inciso do artigo 5º, que é caracterizado como qualquer ou quaisquer informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, dados estritamente relacionados à pessoa jurídica não entram dentro da LGPD de 2018. Os dados pessoais sensíveis serão aqueles com maior potencial de ferir direitos humanos básicos, como, por exemplo, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a organizações ou sindicatos religiosos, dados referentes à saúde ou vida sexual, dados genéticos, biométricos, quando vinculado a uma pessoa natural, são caracterizados por informações extremamente sensíveis. Todo e qualquer dado relativo ao titular que não possa ser identificado, que recebeu tratamento específico para a perca da possibilidade de associação, é caracterizado como dado anonimizado. Já os bancos de dados serão caracterizados por um conjunto estruturado de dados pessoais, que geralmente são identificados em um ou em diversos locais, com seu suporte por meios eletrônicos ou presenciais. Serão considerados como tratamento toda operação realizada com os dados pessoais, como que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização e acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração dos dados serão analisados e tratados como a base de tratamento. É importante destacar também que existem asseguradas outras hipóteses de proteção vigentes no parágrafo 5º da Lei 13.709 e que podem e devem ser consultados por qualquer cidadão brasileiro em qualquer plataforma na internet. Com base nessas informações, é fundamental ressaltar que, a partir de agora, é necessário obter o consentimento explícito por parte do titular dos dados. Isso é, o usuário deverá ser claramente informado dos termos de uso e extensão da autorização. sendo necessária a livre concessão dos dados. As empresas só poderão recolher determinados dados a partir da autorização do proprietário desses dados, neste caso, né, o titular. Comprovando, inclusive, que as informações solicitadas para a coleta serão úteis para a interação com os consumidores finais. É válido também destacarmos que, ainda que os titulares dos dados poderão a qualquer momento retificar, cancelar ou até mesmo solicitar sua exclusão, caso entenda que não lhe compete mais fornecer os seus dados a essas empresas. Mas e quanto à educação e à LGPD? Como elas se relacionam? Você pode nos explicar, Camila? Meu nome é Camila e agora eu vou introduzir um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Educação. A Lei LGPD opera em todas as instituições de ensino do Brasil, sendo ela pública ou privada. Desta forma, a escola tem como papel se adequar às novas tecnologias e à forma correta do tratamento de dados dos seus alunos. É importante ressaltar também que a lei abrange e não protege apenas os alunos. A lei resguarda todos os cidadãos naturais, como os responsáveis dos alunos, funcionários e professores, ou seja, todos os integrantes que compõem a instituição escolar, estão assegurados em relação a sua segurança virtual. A Lei Geral de Proteção de Dados tem como função proteger a segurança e integridade das crianças e adolescentes através das ferramentas tecnológicas e benefícios do seu cumprimento escolar. Entre elas, podemos citar fotos de crianças e adolescentes em âmbito escolar, documentos com dados particulares, como por exemplo as carteirinhas, que é uma forma de identificar os alunos que fazem parte da instituição. É importante ressaltar também que todos esses dados pessoais devem ser compartilhados com o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação para esclarecimento de dever legal. E quanto à responsabilidade pelo descumprimento da lei e como estar em conformidade com a LGPD? Você pode nos explicar, Norma? Responsabilidade pelo descumprimento da lei. As sanções previstas pela lei somente serão aplicadas em caso de vazamento? Não. As sanções previstas na lei serão aplicáveis em caso de infrações cometidas às normas previstas pela LGPD, sendo vazamento de dados apenas uma delas. Estar adequada à lei não se resume à questão de estar imune a acidentes de privacidade ou não, mas sim em agir em conformidade com a lei, adotando políticas de boas práticas e governança, além de conferir sigilo e dados. Como estar em conformidade com a LGPD? É essencial que a instituição esteja capacitada e adequada à lei, para que não haja infrações à mesma ou violações aos direitos dos titulares de dados. É válido salientar que os assuntos inovadores como robótica, marcine, leme, óculos inteligentes, reconhecimento facial e outras tendências extremamente enriquecedoras para a educação via inteligência artificial podem e devem continuar evoluindo, precisando, contudo, estar em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados desde a sua concepção. Este podcast teve como iniciativa evidenciar a LGPD, através da disciplina de Vigilância em Massa e Fake News, pela professora Janaína do Rosário.